同人街大坝餐馆餐厅VCD铺街和大坝同人去到十四小时开门饮茶方便茶肆肉皮扒车肉衣 Viagem, atravessando uma cidade fora de horas. Thank you. Viagem, guardando objetos e sonhos exóticos. Shuang shuang yin ya ai jin nao, fei xiang di lai fei xiang gao. 亲，我更受不了。自家粮食自家造，自家房屋自家造。但愿街边小地方，咱的大雨和风暴，等待雨过天晴朗，咱们又向他放炮。 这时，狂风暴雨骤然而下，小玲带着悲愤的心情夺门而去，卫青和丽英不顾一切地向前追去。 小玲，小玲，你别跑啊！你快回来，快回来啊！ 小玲，小玲，回来，快回来！ Thank you. próximo Oriente, um mundo feito de mistérios. We'll be right back.